gente marque algum lugar, num barzinho de um bairro qualquer, pra você desabafar os seus problemas de mulher. Ou a gente vai direto ao ponto, vai de carro pra um lugar secreto, pra você fazer meu corpo de objeto. Você me usa e joga na parede, você me beija e mata a tua sede, fazendo amor, fazendo amor, gostoso. Depois a gente deita agarradinho e passa a noite trocando carinho, fazendo amor, fazendo amor. Eu não te dei meu coração, você roubou. Saudade apertar, é, você sabe aonde me encontrar. Ou a gente marca algum lugar, num barzinho de um bairro qualquer, pra você desabafar os seus problemas de mulher. Ou a gente vai direto ao ponto, vai de carro pra um lugar secreto, pra poder fazer meu corpo de objeto. Oh, você me usa e joga na parede, você me usa, você me beija e mata a tua sede, fazendo amor, fazendo amor. Depois a gente deita gradinho e passa a noite trocando carinho, você levou. Você me usa e joga na parede, você me beija e mata a sua sede, fazendo amor, fazendo amor, gostoso. Depois a gente deita agarradinho e passa a noite trocando carinho, fazendo amor, Catinguelê, mais um sucesso do Conexão BR desta terça-feira. Agora tem Lagom, Ponto de Vista. Demorei tempo demais pra me entender como sou. Coisas que nem são minhas mais, bem longe de onde estou. Memórias engarrafadas nas vielas da mente de um jovem eu. Palavras nem sempre exatas, em letras garrafais pra quem nunca me leu. Tente me entender antes que eu mesmo desista. Mal não vai fazer, me conta o seu ponto de vista. Falar de amor, cansei de tentar,

vai ter. E no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí. Retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. E querer tudo de novo, e contar com o que vai ter. E no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí. Retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Conexão BR. I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not. Now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago. I wish that I could hold you close. Now I'm driving past your house. I know the lights are on, you're not alone. I wonder if you make it last. I wonder if he loves you like the way you said that only I do. I wish that I could tell you that I'll miss you. I'll miss you. The way you left my car a mess, I'll miss you. The way you took up half the bed, that empty space. You remind me of the things that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I hope you're. Tocando o som que você gosta, o som internacional agitando por aqui e marcando presença, James Arthur, A Year Ago, tocando aquele som que te inspira, que te alegra, para você que tá no trabalho aí, ficar feliz, sorridente. Cadê o seu sorriso? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Otimismo e positividade sempre com você e sempre com a gente aqui no Conexão BR. É Pai Bola e a gente volta já já. Estamos apresentando Conexão BR. Depende de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cursos de graduação, venha conhecer. Da Universidade Paulista, venha ver. Os cursos são EAD. É a melhor pra você graduar. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Pra Unip eu irei. O

Conexão BR. Cause you got the fire inside. you'll have the last laugh. Oh, oh, oh, oh, oh, they can't put out what you got inside you. No way to put out the flame. Nothing can hold you back. No one can kill your vibe. When you got the fire inside, when you got the fire inside, and oh, you're gonna own this life. 'Cause you got the fire inside, 'cause you got the fire, you got the fire. Inside, o som do Back D aqui no nosso Conexão BR. Pra você que tá no trabalho, hein? Bom trabalho. Pra você que tá preparando aquela comida gostosa, preparando aquela receita especial. Tá com aquele caderninho de receitas por aí. Bom, eu tava falando com a Lourdes agora há pouco aqui pelas redes sociais. A Lourdes falou: olha, independentemente do que eu fiz na cozinha, gente, eu não tenho um prazer melhor do cara que acaba tudo, lava a louça e toma um copo de café. Ei, Lourdes, olha, a mensagem que a Lourdes deixa é a seguinte: a vida sempre deixa uma louça na pia, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão BR. Estamos apresentando Conexão BR. 15 horas e 48 minutos. Está procurando um restaurante com uma comida deliciosa, sucos naturais e atendimento nota 10? Então venha para o Restaurante Familiar, onde tudo é feito com muito sabor e muito amor. Sua única preocupação vai ser qual prato escolher. Se você não pode vir até o Restaurante Familiar, mas quer pedir a sua marmita, é só entrar em contato conosco pelos telefones 992-38-2116 ou 992-24-3058. Vamos entregar na sua casa ou no seu trabalho. Restaurante Familiar, localizado na Rua Sete Quedas, próximo à Casa de Carne e Distribuidora de Bebidas do Tampinha. Eu disse Restaurante Familiar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Atenção você de Acrelândia, está pensando em fazer um exame de vista ou comprar o seu óculos? Chegando em Rio Branco, procure a Ótica Moderna, na Avenida Epaminonda, Jacome, 3168 Centro. Rio Branco, armações de óculos ou óculos completo dos mais modernos com preços especiais. Na Ótica Moderna você tem o melhor atendimento. Faça sua consulta ou a compra do seu óculos na Ótica Moderna e pague com seu cartão de crédito ou parcelado. Informações pelo Zap 999-79-3535 ou 992-32-1000. Nas redes sociais, Instagram, arroba Ótica Moderna. Ótica Moderna, pronta para cuidar da sua visão. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Brasil. Voltamos a apresentar Conexão BR. Estamos de volta, Conexão BR no seu rádio. Músicas, informações, curiosidades. E aí, tá preparado para muito mais? Os aniversariantes do dia também. Conta pra gente, Evandro. Rodrigo, quem tá ficando mais velha hoje é a Lana. Parabéns pra ela, pro André, a Fabiana também. Felicidades. Bora cantar com o Bruno Marrone? Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui. O nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui. O nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for querer, se apaixonar. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Te perdoo outra vez, esqueço tudo o que me fez, por amor, por te amar demais. Pois quem ama fica assim, e o amor está em mim, vem trazer de volta minha paz. Conexão BR. É um rolê aleatório. Vambora! E aí, você tá satisfeita com esse copo na mão, pendrive de cereja? Vivendo essa vida de solteira. E essa foto que postou nesse barzinho, o ambiente tá lotado e o coração vazio. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa conta não fecha. Quando quiser voltar com saudade de mim, e eu vou te falar, olha o dedinho, olha o dedinho, Michel, Michel. Quando quiser voltar com saudade de mim, adiantou correr atrás de mim. Michel Veloso, pai! Cleiton e Romário! Que isso, hein? Depois não adianta, né? E aí, você tá satisfeita com esse copo na mão e o pendrive de cereja? Vivendo essa vida de solteira. E essa foto que postou nesse vazio, o ambiente tá lotado e o coração vazio. Mais uma coisa eu tenho certeza, essa conta não fecha. Quando quiser voltar com saudade de mim, e eu vou te falar, olha o dedinho, olha o dedinho. Quando quiser falar. Olha o dedinho. Se eu te adoro, quando quiser voltar, com saudade de mim. Faz barulho pro Cleiton Romário, turma! Michel Teló, Cleiton Romário, olha o dedinho. Agora tem Vika, romântica demais. Eu sou amor à moda antiga. Escrevo cartas em papel. Leio romance, poesia e conto estrelas no céu. Faço jantar à luz de velas. Às vezes choro sem razão, como paixão de uma novela. Entrego todo o coração. É, eu sei, eu sou romântica demais. Eu sou amor, a moda antiga. É, eu sei, eu sou romântica demais. Eu sei, meu sentimento fala mais. E pra mim tudo faz. Eu sou amor, a moda antiga. Eu sou do tipo que acredita. Coisas de lua, mapa astral. Amores à primeira vista, que tudo encaixa no final. Sou de jogar conversa fora, contar histórias, viajar. Declarações, botões de rosa, café na cama pra acordar. É, eu sei, eu sou romântica demais. BR. Sim, me lembro quando te conheci. Seus olhos tristonhos, tirei você dali. Você estava tão perdido, fazendo seu próprio inimigo. Um segundo pode durar relativamente a vida toda. Não se apegue ao ir embora. Eu sei que a gente não tem. Todas as noites eu penso em nós. Dentro de casa eu imagino a gente. Naquele silêncio eu ouço tua voz, tua pele, teu jeito, teu cheiro, cabelo, teu olhar sincero. Vale mais que tudo, te pego de jeito, te vejo e desejo. Vem molhar o deserto, nós dormindo o mundo. Com o passar dos anos acabei percebendo que a gente não muda. Tá na minha cara que eu não tô legal, me ajuda. Falo de vida, falo de nós, falo de rota de fuga. Quando eu tentei fugir de nós, capotei na curva. Tentando aprender com essas situações, final das contas é o que me fortalece. Falando em vida eu toco o coração. Desses momentos a gente não esquece. Continua no mesmo lugar, nos meus pensamentos. Conexão BR. I'ma tell you the truth now, but I'm too high to lie. I wish I was your girlfriend. Is she with you tonight? Is she sorry I'm taken? Walk away with a smile. I know I'm not mistaken. You're the love of my life. You make it hard. I guess I respect that. Don't take too long. I know it's wrong. aqui no nosso Conexão BR. É novinha, novinha essa, hein? Mais um som aí pra agitar a pista do Conexão que volta já já. Estamos apresentando Conexão BR. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. Minuto News. Quase um ano após chegada do 5G no Paraná, só cinco cidades têm a tecnologia. Argentina unifica pagamentos de julho com o Fundo Monetário Internacional. PSG define preço para vender Mbappé. Minuto News. Agora as notícias em destaque. A tecnologia 5G começou a funcionar há quase um ano no Paraná. Mas, por enquanto, usuários com aparelhos compatíveis só podem contar com o sinal ativo comercialmente em cinco cidades do estado: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. A novidade veio trazer conexão mais estável, cobertura mais ampla e velocidade incomparável na transmissão de dados. E desembarcou em agosto de 2022 em Curitiba. O governo argentino decidiu unificar os vencimentos da dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, que ocorrem durante o mês de julho, em um único pagamento no final do mês. A informação veio de uma fonte do Ministério da Economia. A decisão foi tomada em meio às conversas com o organismo multilateral para flexibilizar algumas das metas do programa de crédito de 44 bilhões de dólares, 216 bilhões de reais na cotação atual. O Paris Saint-Germain definiu o preço pelo qual topa vender Mbappé nesta janela de transferências. De acordo com a rádio RMC, o clube francês pede 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais, para negociar o jogador, caso ele não queira renovar o contrato. Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e já comunicou ao clube que não vai exercer a cláusula que lhe permitiria, né, renovar unilateralmente até 2025. Com isso, o Paris Saint-Germain corre o risco de perder o atacante de graça ao fim do vínculo, algo que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, já deixou claro que não acontecerá. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe, de hora em hora, aqui. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. O Plano Safra chegou e é hora de investir na minha produção. Meu gerente do Sicredi avisou que os recursos já estão disponíveis e eu conto com essa parceria para ter uma ótima safra. Aqui no Sicredi, a gente apoia o crescimento do agronegócio. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. Fale com a gente e aproveite. Recomenda-se ouvir em volume alto. 87,9. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Brasil. Voltamos a apresentar Conexão BR. Estamos de volta com Conexão BR. Por aqui a música não para, é um sucesso atrás do outro e você tá com a gente. E aí, tá preparado? Vem comigo então, porque agora o Evandro vai trazer as informações. Rodrigo Souza, um cão foi deixado preso, olha só, dentro de um carro e com um aviso pregado no vidro, pedindo que para as pessoas não quebrar a janela. A imagem comum foi postada na internet e rapidamente repercutiu. O dono do animal o deixou sozinho, mas com medo de que alguém tentasse resgatar o cão, resolveu pregar um aviso no vidro do carro, dizendo assim: por favor, não quebre a janela. O ar-condicionado já está ligado, ele tem água e está ouvindo a música preferida dele. Isso aqui aconteceu lá em Nashville, nos Estados Unidos. Que coisa, hein? O cachorro estava lá todo fresquinho no ar-condicionado. E a gente segue cantando e encantando com Henrique e Juliano. Calma, respira, relaxa, não leva pro peso. Se eu tô vivendo na sua frente, não é nada intencional, não é.

todo seu aí. Bora cantar com o grupo Revelação. Bichinho! Aí, moleque! Vambora! Não vou deixar o amor chegar ao fim. A nossa história não pode acabar. Não ter você por perto é tão ruim. Como uma estrela sem brilhar. A vida me ensinou, eu aprendi. E pra crescer eu tenho que lutar. Lutar pelo amor que existe aqui. Guardado no meu peito pra te dar. Não dá pra evitar. Essa dor faz sofrer. Tudo me faz relembrar o que eu vivi com você. Tenta me perdoar. Tudo tem solução. Não custa nada tentar. Abre o coração. Sei que o nosso amor ainda não se perdeu. A felicidade você prometeu pra mim. Então, por que roubei de tu, hein, mulher? E apaga da lembrança o que aconteceu. Eu já te provei que todo amor que eu tenho aqui é todo seu. Deixar amor chegar ao fim. A nossa história não pode acabar. Não ter você por perto é tão ruim. É como uma estrela sem brilhar. A vida me ensinou, eu aprendi. E pra vencer eu tenho que lutar. Lutar pelo amor que existe aqui. Uma frase pra mim ou pra você, mulher? Vambora, tira a onda. Não dá pra evitar. Essa dor faz sofrer. Tudo me faz relembrar o que eu vivi com você. Vem pra me perdoar. Tudo tem solução. Não custa nada tentar. Abre o coração. Sei que o nosso amor ainda não se perdeu. A felicidade você prometeu pra mim. Então por que não vem? E apaga na lembrança o que aconteceu. Eu já te provei que todo amor que eu tenho aqui é todo seu. Sei que o nosso amor ainda não se perdeu. A felicidade você prometeu pra mim. Prometeu pra mim. São BR. Menos é mais no paredão. Ai, meu Deus! Gostar de você, eu gostei demais. Mas o que você fez comigo não se faz. Do nada você chega e fala que a nossa história já era. Mandou palavrão até riu de mim. E disse que até demorou pra pôr um fim. E eu sabendo que o mundo dá volta, tirei print da. Não é que girou até rápido demais. Adivinha só quem tá correndo atrás. Eu te esqueci logo na primeira cerveja. No churrasquinho do menos é mais. Só que eu ia sofrer. Eu não sofri coisa nenhuma. Só sofri por amor que não pode tomar um. Só sofri por amor que não pode tomar um. Ah, só que eu ia sofrer. Eu não sofri coisa nenhuma. Só sofri por amor que não pode tomar um. Só sofri por amor que não pode tomar um. Gostar de você, eu gostei demais. Mas o que você fez comigo não se faz. Do nada você chega e fala que a nossa história já era. Mandou palavrão até riu de mim. E disse que até demorou pra pôr um fim. E eu sabendo que o mundo dá volta, tirei print da tela. Como é que girou? Até rápido demais. Quem tá correndo atrás? Eu te esqueci logo na primeira cerveja. No churrasquinho do menos é mais. Não é que girou até rápido demais. Adivinha só quem tá correndo atrás? Eu te esqueci logo na primeira cerveja. No churrasquinho do menos é mais. Achou que eu ia sofrer? Eu não sofri coisa nenhuma. Conexão BR. Take me back to yesterday. We sing da-di-da-da-di-dum-da-di-day. Dancing every night away. Ooh, I miss the rush. Ooh, the way it was. And I don't wanna feel the loneliness no more. As melhores, testando os graves, os médios e os agudos. Tiesto, Yesterday, o Tiesto, que no ano de 2004 foi considerado um dos melhores DJs do planeta. Inclusive, o Tiesto tocou na abertura da Olimpíada de 2004, que foi em Atenas, lá na Grécia. O Tiesto que, assim como um vinho, está cada vez melhor, hein? Daqui a pouco a gente volta com aquele alô campeão para você que deixa sua mensagem nas redes sociais aqui da rádio. Estamos apresentando Conexão BR. 87,9, aonde você estiver, nós estamos com você. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Brasil. Voltamos a apresentar Conexão BR. Já voltamos e é hora de mandar abraços e alô para quem se liga nesta terça-feira, 11 de julho. Diga aí, Evandro. O Rodrigo, a Fabiana tá por aqui, o Gustavo, o Marcelinho, o Lucas também, valeu pela companhia. Tati Girl. Você me dá bola, por favor, bebê. Me nota, me nota, me nota. Será que o que a gente fez não valeu? Não valeu. Eu sigo bebendo, chorando, gritando, implorando pra você voltar. Pelo amor de Deus, cê sabe onde eu moro, sabe onde eu ando. Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade. Mas você não tem saudade. Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando. Você tem meu WhatsApp, mas você não tem saudade. Mas você não tem saudade. Yeah. Meu amigo Tarcísio do acordeão, vem pra cima. você voltar. Pelo amor de Deus, cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando, cê tem meu WhatsApp. Mas você não tem saudade, mas você não tem saudades. Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando, cê tem meu WhatsApp. Mas você não tem saudade, mas você não tem saudades. Cê sabe onde eu moro, cê sabe onde eu ando, cê tem meu WhatsApp. Mas você não tem saudades, mas você não tem saudades. Você não tem saudade, né, Tati? Vem pra cima! Conexão BR. Quanto a Deus é de verdade, não tem nenhuma mentira doce que faça voltar. Quando o término é com ignorância, não vai ser com educação que eu vou perdoar. Eu te falei, comigo é só uma vez. Eu te avisei, mas outro tava fora. Foi só mentira em cima de migué. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Cê me lançou na noitada, na fala, agora cê aguenta. Meu beijo em outra boca, no seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou 8 ou 80. Cê me lançou na noitada, na faca, pior que eu amei. Eu vou tirar atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser meu ex. Foi só mentir em cima de migué. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Foguete não tem ré não, viu? Se liga. Eu te falei, comigo é só uma vez. Eu te avisei, mas outro tava fora. Foi só mentira em cima de migué. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Cê me lançou na noitada, na palma, agora cê aguenta. Meu beijo em outra boca, no seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou 8 ou 80. Cê me lançou na noitada, na palma, o pior que eu amei. Eu vou tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser meu ex. Cê me lançou na noitada, na palma, agora cê aguenta. Meu beijo em outra boca, no seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou 8 ou 80. Cê me lançou na noitada, na palma, o pior que eu amei. Eu vou tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser meu ex. Foi só mentira em cima de migué. Foguete não tem ré, o som zafro de Taeme, Thiago, aquele som sertanejo que a gente curte de montão. Pessoal aí da área de vendas, pessoal da área administrativa. Alô, amigo funcionário público, uma excelente terça-feira. Minha amiga dona de casa, aquele abraço. Amigo aposentado também, boa terça-feira pra você. Amor das minhas vidas, Gabriel Elias. Ainda vejo teu sorriso passear alguma nuvem. Talvez a vida seja isso, espera de um pôr do sol. E saudade bonita, me diz em que constelação cê mora, que qualquer dia a gente se encontra. Quando Deus marcar a hora, levar contigo aquele beijo que eu te dei, que eu te levo sempre por onde eu for. Se precisar eu posso renascer mil vezes pra te ver, amor. Amor da minha vida. Das minhas vidas, meu amor, não céu não cancou. Eu posso renascer mil vezes pra te ver, amor, amor da minha vida. Oh, oh, oh. Amor das minhas vidas, meu amor. Não há só um dia que eu não pense em ti, o céu não ganhe. São BR. De longe toda a serra é azul. Ao norte vejo o aceno do sol. Eu vou pra onde o sol me levar. Eu vou. Hoje toda a serra é azul. A terra sabe o tempo que tem. O mundo não será de ninguém. Eu vou. Eu piso areia quente, o calor dos ares me esquenta a razão. Eu sonho com um dia em que os sonhos vão fazer o verde enfim florescer. As flores hão de cobrir o chão. A voz do justo jamais será em vão. De longe toda a serra é azul. O sol lança um aceno do céu. Ando um chão de sangue de fé e vou. De longe toda a serra é azul. A terra sabe o tempo que tem. O mundo não será de ninguém, nem sou. Eu piso areia quente, o calor dos ares me esquenta a razão. Eu sonho com o dia que os sonhos vão fazer o verde enfim florescer. As flores hão de cobrir o chão. A voz do justo jamais será. São BR. I floated for the longest time. I walked the fall, I walked the rise, and I was flatline. I wasn't searching for a sign. You came and took me by surprise. I saw.

was a year ago. I wish that I could hold you close. Ei, com James Arthur, pra fechar o Top Musical dessa terça-feira, 11 de julho. Amanhã tem mais e no mesmo horário. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Este foi o Top Musical. As melhores, as mais tops. Top Musical. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora. No ar, Minuto News. Rodovia da Morte, em Minas Gerais, será leiloada pelo governo em novembro. Setor de serviços dos Estados Unidos acelera em junho. Chelsea tem interesse em jovem do Flamengo. Minuto News. Agora as notícias em destaque. Conhecido como Rodovia da Morte em razão do grande número de acidentes fatais, o trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares será leiloado pelo governo em 24 de novembro, agora de 2023. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aprovou a concessão do trecho na última semana. A agência estima investimentos de 6,2 bilhões de reais e custos operacionais de 3,2 bilhões de reais. Quem arrematar a rodovia terá que fazer a duplicação de 184 quilômetros da rodovia e a construção de faixas adicionais em 138 quilômetros. O setor de serviços dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que o esperado em junho, com o aumento de novos pedidos. Mas uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos caiu para uma mínima de mais de 3 anos, sugerindo que a inflação de serviços continuará a esfriar. O Instituto de Gestão de Fornecimento disse que seu índice não manufatureiro aumentou para 53,9 no mês passado, de 50,3 em maio. Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de 2/3 da economia. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 51. Conhecendo o potencial de venda dos jovens revelados pelo Flamengo no último ano, o Chelsea já demonstra interesse em uma das principais joias da Gávea, Matheus França. Diante disso, o rubro-negro já acenou positivamente para a negociação e até estipulou o preço que quer negociar o atleta em questão. Diante da demonstração de interesse do clube inglês, o Flamengo pediu cerca de 25 milhões de euros, 133 milhões de reais, para aceitar uma transferência nesta janela, com o valor já contando aí com variáveis. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe. A qualquer momento aqui com mais informações. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. 16 horas e 52 minutos. ZYC 217, canal 200, Rádio Comunitária Alternativa FM, 87.9 MHz. Estamos operando na Rua São Paulo, número 363, bairro Centro, município de Acrelândia. Apoio. Apoio Cultural. Daqui a pouco estamos de volta na melhor 87,9 FM. Realizado anualmente, o Plano Safra incentiva o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Esse é o tema do nosso Estação Sicredi desta semana. Seja bem-vindo! Eu sou o Renan Gomides e esse é o Estação Sicredi, um programa da sua cooperativa Sicredi Biomas, uma das mais de 100 cooperativas do sistema Sicredi. Na edição de hoje, a pauta é Plano Safra 2023-2024. Para falar disso, estamos recebendo o assessor de desenvolvimento de negócios voltado para o agronegócios da Sicredi Biomas, Carlos Domiciano. Seja bem-vindo, Carlos. Oi, Renan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Estação Sicredi. Carlos, para a gente iniciar então aqui a nossa conversa, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o que é de fato o Plano Safra. O Plano Safra é um programa do governo federal que prevê o direcionamento de recursos públicos para financiar e assegurar as atividades de pequenos, médios e grandes produtores do país. Ele é considerado a principal ferramenta para garantir a segurança financeira das diferentes partes envolvidas com a agropecuária, destinando verbas para investimento, custeio, industrialização e comercialização dos produtos ligados à cadeia agropecuária brasileira. E como é que funciona na prática o Plano Safra no dia a dia do produtor rural? A vigência do Plano Safra é de um ano. Ele começa em 1º de julho e vai até o final de junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário de safras do Brasil. O programa engloba diversas políticas públicas, sendo formado por programas com foco em modernização, inovação e sustentabilidade. Um deles é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mais conhecido como PRONAF, que é destinado a produtores com renda bruta anual de até 500 mil. Nesse plano safra, serão destinados 71,6 bilhões ao crédito rural para a agricultura familiar, volume 34% superior ao da safra passada e maior da série histórica. Outra opção é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, mais conhecido como PRONAMP, que é destinado aos produtores com renda entre 500 mil e 3 milhões. Tem ainda os recursos para os demais produtores, que não se enquadram nos programas anteriores, e para as cooperativas. As taxas de juros para o custeio e comercialização serão de 8% para os produtores enquadrados no PRONAMP e 12% ao ano para os demais produtores. Já para os investimentos, as taxas de juros variarão entre 7% a 12,5% ao ano, de acordo com o programa. Outro ponto de destaque é que o Plano Safra 2023-2024 irá incentivar o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis para médios e grandes produtores. Para isso, serão premiados os produtores rurais que já estão com o cadastro ambiental rural analisado e também aqueles produtores que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. E essa premiação para esses produtores, ela será realizada na forma de um desconto nas taxas de juros. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta falando de Plano Safra. Produtor e produtora rural, neste Plano Safra, conte com a parceria do Sicredi. A gente oferece um portfólio completo de produtos e soluções para apoiar o seu crescimento. Os recursos já estão disponíveis para créditos, seguros e muito mais. Fale com a gente e aproveite. Aqui no Sicredi, o seu agronegócio rende um mundo melhor. Seja bem-vindo de volta ao Estação Sicredi desta semana. A pauta da vez é o Plano Safra. Estamos recebendo o assessor de desenvolvimento de negócios do Agronegócios, Carlos Domiciano. Carlos, voltamos a falar então sobre o Plano Safra. Como é que está hoje o montante que o Sicredi tem disponível para a etapa 2023-2024 do Plano Safra? Excelente pergunta, Renan. Assim como comentado anteriormente, o Plano Safra é um recurso valioso para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. E o Sicredi, que está há 120 anos no mercado, exerce um papel muito importante para o fortalecimento do agro, sendo o segundo maior repassador de recursos de BNDES no país. Parceria essa entre Sicredi e BNDES que já dura mais de 25 anos. E por falar em BNDES, o Sicredi foi reconhecido pelo BNDES recentemente como o melhor atendimento na liberação de crédito rural, também pela concessão de recursos voltados à economia verde. Recebemos ainda destaque em concessão de microcrédito e também pela abrangência nas linhas de BNDES. Diante disso, nós podemos falar com propriedade que o Sicredi possui no portfólio todas as linhas de crédito rural, assim como os recursos disponibilizados pelo BNDES, também os fundos, né, constitucionais ali de financiamento do Centro-Oeste, mais conhecido como FCO, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que é o FNO. Carlos, na prática, então, como é que o produtor rural precisa atuar, o que ele precisa fazer para ter acesso a esse valor que vai contribuir com o desenvolvimento dele, da propriedade onde ele atua? Para acessar essas linhas de crédito, os produtores precisam, primeiro, estar regulares quanto à legislação fundiária e ambiental atual, ser um associado Sicredi e procurar uma agência, onde ele poderá contar com um atendimento personalizado para suas necessidades. O nosso time de gerentes de negócio agro estão preparados para apoiar e atender os produtores, independente do porte, pois temos em nosso portfólio todas as linhas de crédito disponíveis no mercado. Os recursos já estão disponíveis, então aproveite esse momento, fale com seu gerente. A gente vai chegando ao fim da edição do Estação Sicredi. Carlos, obrigado por sua participação. Mais uma vez, Renan, gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre o Plano Safra e reforçando mais uma vez a parceria e o apoio que o Sicredi tem com os nossos produtores rurais e com toda a cadeia envolvida no agro. Até mais. Se você quer ver algum conteúdo aqui no Estação Sicredi, faça sua sugestão através das nossas redes sociais no arroba Sicredi Biomas, no Instagram ou no Facebook. Também pode enviar a sua pauta através do nosso WhatsApp, o 51-3358-4770. Vou repetir, 51-3358-4770. Saudações cooperativistas e até a próxima. Descubra o poder do Buforte agindo no tratamento da gastrite, azia, má digestão, úlcera, gordura no fígado, refluxo, enjoos, cãibras e enxaqueca. Não perca mais tempo. Tome Buforte no combate de boca amarga, doenças do estômago, fígado, rins, mau hálito, ácido úrico, reumatismo, ressaca, prisão de ventre, ressecamento e barriga inchada. Comeu, bebeu e passou mal? Não se preocupe. Tome Buforte. Ele vem provando que é possível você ter mais saúde. Buforte, o tratamento revolucionário no auxílio da diabetes, cravo, manchas na pele, espinhas, limpa e purifica o sangue, te permitindo uma ótima circulação. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Buforte. O Mercado do Povo tem preço barato o ano inteiro para você fazer sua feira e, é claro, economizar. No Mercado do Povo você compra mais e paga menos. Durante a semana, dois dias de promoção. Quarta Azul tem produtos com margem zero. Sexta-feira tem Sexta Verde, frutas e verduras em promoção. E mais, tem açougue com carne e frios em geral. Pensou em economizar? Vem pro Mercado do Povo, sempre pensando em você. Atenção você de Acrelândia, está pensando em fazer um exame de vista ou comprar o seu óculos? Chegando em Rio Branco, procure a Ótica Moderna, na Avenida Epaminonda Jacome, 3168 Centro. Rio Branco, armações de óculos ou óculos completo dos mais modernos com preços especiais. Na Ótica Moderna você tem o melhor atendimento. Faça sua consulta ou a compra do seu óculos na Ótica Moderna e pague com seu cartão de crédito ou parcelado. Informações pelo Zap 999-79-3535 ou 992-32-1000. Nas redes sociais, Instagram, arroba Ótica Moderna. Ótica Moderna, pronta para cuidar da sua visão. O Auto Posto Progresso chegou em Acrelândia, trazendo um bom atendimento com produtos de qualidade, procurando sempre atender com agilidade e excelência. Hoje, apresentamos mais um diferencial, o nosso Progresso Fidelidade, que é um programa de fidelização do cliente. Abasteça e ganhe! Com o Progresso Fidelidade, você abastece, acumula pontos e resgata prêmios. É vantagens exclusivas. Venha conferir, esperamos por você. Aqui, a qualidade em primeiro lugar, Auto Posto Progresso. Avenida Adenilson Rogério de Oliveira, número 72, Centro de Acrelândia. Na Serralheria e Tornearia Oliveira, em Acrelândia, você encontra os melhores produtos com qualidade e os melhores preços da cidade e região. Garantimos a entrega com agilidade e eficiência para melhor atender os nossos clientes. A Serralheria Oliveira é especializada na fabricação, instalação e manutenção em geral de portas, grades, portões, portões basculantes, fachadas de comércios, calhas, estrutura metálica, marca para gado, peito de aço de tratores e caminhões. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Antes de fechar qualquer negócio, fale conosco pelos telefones 68 99997-4801 ou 99235-6233. Serralheria e Tornearia Oliveira. Fica localizada na Avenida Edmundo Pinto, 202, Centro de Acrelândia. Serralheria e Tornearia Oliveira. Com ferro é melhor. Se acabou o gás, não tem problema. O nosso é de qualidade e o preço vale a pena. Você quer rapidez na hora de receber o seu gás de cozinha? Então ligue agora mesmo para a Casa do Gás. 99283-2057. Aqui a escolha é sua. Temos gás da Amazon Gás e Fogás. Não se aperreie. Se o gás acabou, a Casa do Gás é rápida e não deixa você na mão. Ligue agora 99283-2057. Casa do Gás, Rua Minas Gerais, Centro de Acrelândia. Tudo o que você precisa para a sua moto aqui em Acrelândia você encontra em um só lugar. É na Motobras. Peças, serviços e acessórios. Toda nossa mão de obra é com agilidade, qualidade e garantia feito por profissionais. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. A Motobras está localizada na Avenida Denilson Rogério de Oliveira. Há anos oferecendo um bom atendimento. Precisou do nosso serviço? Entre em contato. Zap e ligação 999-98-9858. Motobras. A solução pronta na hora que sua moto der problema. Só quem é mais eficiente pode lhe oferecer o melhor. É isso que você encontra no Armazém Paraíba. Temos bebidas em geral, seja natural ou gelada. Embalagens variados para o seu ponto comercial. Gêneros alimentícios, artigos de festas e atendemos o seu evento. Com mesas, cadeiras, geleiras, vendemos gelo, carvão e outros mais. A entrega é rápida e aceitamos cartões no débito, crédito e Pix. Armazém Paraíba. Cada vez maior e melhor para atender bem seus clientes. Armazém Paraíba, Rua Minas Gerais, no centro. A Rádio Alternativa FM 87,9. No seu rádio. Pela internet 87,9. No seu celular, Alternativa FM. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Pode aumentar o volume. Você está na melhor. 87,9. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Hora certa. Muito bem, na cidade são 17 horas e mais 7. Agora são 17 horas e mais 7 minutos, minha querida cidade de Acrelândia. Muito boa tarde, estamos de volta aqui pela Rádio Alternativa 87,9. Mais uma vez, mais um momento, mais uma terça-feira. E que terça-feira feliz, que terça-feira de oportunidade, que terça-feira bonita para a gente poder estar se alegrando com o nosso coração. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo em qualquer lugar no município de Acrelândia. Muito boa tarde também para você que está na zona rural. É o pessoal da zona rural, estamos de volta. Querido rádio ouvinte, esse é mais um momento. Esse é mais um momento para a gente poder estar aqui juntinhos pela Rádio Alternativa 87,9, na tarde de terça-feira. E eu já quero cumprimentar esse povo que já ligou seu radinho. Eu tô vendo aqui meu amigo Tafarel, a professora Eliette, a Eliane Teodoro, a Suelen Tojal, a dona Socorro Benjamin, o Renato Fontinelli. Obrigado, muito obrigado, a dona de casa. A dona de casa que está em casa, ô Irene. Pensei que a Irene hoje não estava ouvindo o programa. Obrigado, meu povo, obrigado, meu povo. E é assim, olha, nesse momento eu faço aí uma parada, eu paro um pouquinho para a gente poder fazer a nossa reflexão, o nosso momento de agradecimento, porque é sempre assim, nós que amamos ao nosso Criador que está no céu, nós que queremos o bem para mim, nós que queremos também o bem para o nosso próximo. Jamais deixaríamos de agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento feliz, por esse momento de aproveitamento. Como eu disse, é mais um momento de oportunidade. Ei, eu quero que você abra seu coração nesse momento para agradecer ao nosso bom Deus. Primeiramente, eu me perguntaria: o que seria de mim se eu não tivesse a presença de Deus na minha vida? Porque muitos ainda duvidam, muitos ainda têm dúvidas sobre a presença do nosso Senhor Deus. E você? Viu no evangelho de ontem que uma mulher que sofria com uma doença há 12 anos apenas tocou na veste do nosso Senhor Jesus. Foi o suficiente para que ela pudesse ser curada. E às vezes a gente pensa que é tão dificultoso chegar na presença de Jesus, na presença de Deus. E não é. Não é não. Sabe que dia eu vou chegar próximo de Jesus? Quando eu decidir, quando eu tomar uma atitude. Hoje mesmo eu falava com uma pessoa, eu dizia: olha, nós só vamos achar o caminho de Cristo, aonde Ele nos chama, quando nós abrirmos mão de muitas coisas desse mundo. E às vezes a gente não quer abrir mão de nada. Não queremos abrir mão disso, não queremos abrir mão daquilo, porque achamos que isso vai fazer falta na minha vida, que eu não vou viver sem essas coisas terrenas aqui desse mundo. Engano nosso, porque Deus, o nosso Pai Celestial, Ele tem uma coisa melhor e muito melhor para a nossa vida. Imagine que você está planejando uma coisa para a sua vida, mas Deus está planejando uma coisa melhor, porque o que acontece na nossa vida não é da nossa vontade, mas da vontade do nosso Pai Celestial. Por isso, nesse dia, onde eu reconheço diante da presença de Deus a minha vida, eu entrego tudo nas mãos dEle, porque sei que Ele cuidará a sua maneira e tomará a melhor decisão pela minha vida. Então faça a sua oração pedindo a Deus agradecimentos pela vida do próximo, pela vida da sua família. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui na Tua presença, eu e meus ouvintes, meus amigos, e aqueles que também que não são meus amigos, mas Senhor, a eles também eu quero que Tu olhes por ele, porque também são cristãos, apenas eles não Te conhecem e não sabem da Tua sensibilidade e do amor que Tu tem incondicional para cada um de nós. Obrigado, Deus, por cuidar da minha mãezinha, da minha irmã, por cuidar, Senhor, dos meus filhos, filhas, netos e netas, por cuidar da minha casa, por cuidar deste trabalho, Senhor, por cuidar da minha saúde, por livrar-me, Senhor, de todas as enfermidades, de todas as perseguições, Senhor. E a essa pessoa que ainda não Te compreende, toca o seu coração. Toca o coração dela, Senhor, para que ela possa compreender quão grandiosa, grandioso é o Teu poder e a Tua palavra. Assim como Tu fazes diferença na minha vida, Tu também farás diferença na vida dessa pessoa. Deus, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E quando nós pedimos a Deus de coração, quando nós abrimos o nosso coração, eu digo para Deus: entra na minha vida, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aí então, o nosso agradecimento ao nosso bom Deus. E mais ainda, nós queremos dizer a Deus que quando nós oramos e rezamos com o nosso coração, tudo já tem dado certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Muito bem, depois de agradecer ao nosso bom Deus por essa oportunidade, porque minha gente, falando sério, né, falando sério e de coração, como que a gente fica feliz em poder agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Imagina que quando a gente não tem oportunidade das coisas, quando a gente não tem oportunidade de fazer ou de realizar os nossos sonhos. É muita tristeza, mas nós estamos aqui na luta, graças a Deus. Obrigado, meu povo. Estamos ao vivo e a cores. O destino que Muito obrigado aí a Mauricélia Matos, a Jovenilde. Muito obrigado a Irene mais uma vez, meu amigo Tafarel, a professora Eliette, a Eliane Teodoro, a Suelen Dojal, a Dona Socorro Benjamin, meu grande amigo Renato Fontinelli, tá por aí. Muito obrigado, já estamos caminhando, caminhando. Oferecimento dos maiores anunciantes do rádio. Muito obrigado aos nossos apoiadores culturais que estão também junto com a gente, estão ouvindo, estão nos acompanhando nesse dia. A Cena Promotora, Casa do Gás, Vitabel Agroterra, Armazém Paraíba, Alto Posto Progresso, Mercado do Povo, Unip, IAD, Serralheria e Tornearia Oliveira, Motobras, a número 1, e o Mercantil DR. Muito bem, eu quero agradecer o pessoal que está lá na Zona Rural. É o pessoal que está aí na Zona Rural. Nosso muito obrigado pela audiência. O pessoal está no Campo Novo, Linha 7. Muito obrigado, pessoal da Linha 7. Pessoal do Campo Novo. É o pessoal do Campo Novo. Alô, Dona Clemilda. É, Dona Clemilda, lá no Campo Novo. Pessoal aqui do Ramal do Café, da Linha 3, Linha 5. Pessoal do Macário também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar o nosso programa com música. Covardia! É um safadão pronto, preparado e querendo. Daquele jeito. Um covardia minha te ligar. Inocência sua me atender, sabendo que eu não vou mudar, que eu não vou assumir você, sabendo que eu vou te fazer sofrer. Seria mais fácil me esquecer, mas faz tanto que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar. Seria mais fácil me esquecer, mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar, mas gosta de se enganar. Uma boiadeira, o causa... uma boiadeira. Vem pra cá na Castela. Aí, sucesso de Wesley Safadão e Ana Castela, Covardia. Num oferecimento todo especial aí, sabe de quem aí? Do Mercantil DR. Mandar um forte abraço, meu amigo Dirlando Cordeiro, lá no Mercantil DR. Você sabe que lá tem um mercado e tem um açougue completo pra você. Eu disse Mercantil DR, compre carne de ótima qualidade. O único lugar onde tem um açougueiro, pense no açougueiro bacana. É o único açougue. Pensa no cara bacana, aquele açougue. Ai, ai. O Mercantil DR. Sena Promotora, olha, você quer dinheiro rápido, sem burocracia, quer antecipação do seu FGTS, então vai para Sena Promotora. É dinheiro rápido demais. Sena Promotora, próximo à Drogaria Brasil, fale com a Janaína, ela tá lá pronta para atender você. Casa do Gás, acabou o gás de cozinha, então não se preocupa. Liga nesse telefone aí, 99283-2057. E aí você fala diretamente com a Fabiana. Alô, Fabiana. Forte abraço para você, Fabiana. Tá aí ouvindo o nosso programa. Vitamel. Por que que a gente recomenda o Vitamel? Porque o Vitamel é um produto 100% natural, sem contraindicação. Ele é bom demais. Tem tanto vírus solto por aí, pois é. E aí você evita tomando Vitamel. A venda nas melhores farmácias e drogarias no nosso município. Vamos embora, trazendo mais música. Diego e Vitor Hugo. Diego e Luan Pereira. Vitor Hugo, do LP. Eu larguei dela por causa dessas. Sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. Eu soltei ela, ela soltou cabelo. E a sopa que eu freava tá um palmo e meio acima do joelho. Ficou melhor do que as que eu tava querendo. Ela virou uma dessas mais gostosa da festa. E usa pouca roupa e provoca todo mundo. Mais gostosa da festa, que usa pouca roupa e provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Na boca. E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Eu larguei dela por causa dessa. Que sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. Eu soltei ela, ela soltou o cabelo. Primeiro na boca mais gostosa da festa, que usa pouca roupa e provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Ela sabe que eu gosto, por isso ela provoca. E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca. Muito bem, e agora tem Alanzinho Coreano. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem, nega. Tá com saudade do beijo gostoso. Sentir o seu corpo no meu. Namora à distância, dá muita saudade. Se tu me ama, muda de cidade. Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem, vem, pega o Guanabara e vem, cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega o Guanabara e vem. Muito bem, tá aí Alanzinho Coreano e a música bonita aí pra você, né? Que mulher solteira! 17h31. Oferecimento da Agroterra. Você, proprietário de terra aí, ó, de propriedade rural, quer fazer o seu projeto rural? Então, olha, você contrata os bons serviços aí de uma equipe especializada em fazer aquele projeto rural que é Agroterra. Eu falei Agroterra. Abraço, meu grande amigo Adelar, também tá aí curtindo o nosso programa, ali na Agroterra. Forte abraço para ele, para toda a sua equipe, que sempre atendendo bem a clientela aí. Eu falei Agroterra, aqui na Avenida Sebastião Boclão Júnior, bem no centro da nossa cidade. Armazém Paraíba, você sabe que o Armazém Paraíba agora tá alugando tendas. Pois é, você com seu evento aí vai precisar de tendas, então olha, você pode alugar ali no Armazém Paraíba. Fale com meu amigo Jonas. Ele tem mesa, cadeira, geleira, vende gelo, tem carvão, cerveja gelada, natural, bebidas em geral, lá no Armazém Paraíba, embalagens em geral também. E o Auto Posto Progresso, na hora de abastecer o seu carro, seu caminhão, sua moto, seu trator, você abastece no Auto Posto Progresso. Porque lá, além de abastecer com um produto de qualidade, combustível de primeira qualidade, tem um melhor preço e a promoção Abasteça e Ganha. Você faz seu cadastro lá, aí cada litro que você abastece é um ponto que você marca, depois você pode resgatar esses pontos aí por produtos que tá no catálogo. Auto Posto Progresso, na rotatória entrada de Acrelândia. Mercado do Povo, olha, a maior promoção da cidade está no Mercado do Povo, porque o Mercado do Povo, a cada R$150 em compras, você ganha um cupom para concorrer a mais de 80. Eu falei 80 mil reais em prêmios, incluindo quatro. Eu falei quatro motos Honda 160, novinha, novinha. Mercado do Povo, sempre pensando em você. Então vamos embora, trazer mais música pra você. Luana Prado. Que satisfação. Sai, você é doido. Canta comigo, Brasília, assim, ó. Eu quis secar meu coração com arame farpado pra manter ele a salvo. Desse seu jeito garanhão, que já sabe os atalhos, ia ganhar ele fácil. Mas eu não aguentei um mês de pressão, desfile na rua, pegada na mão. Postei forte o caramba, com um beijinho e textão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas. Eu voei tão alto, nem lembrei da queda. Hoje eu vou beber pra esquecer. Eu só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça de um calor. Os homens que presta no mundo. Hoje eu vou beber pra esquecer. Eu só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou as mulher que presta no mundo. Vem comigo, Brasil. Mas eu não aguentei um mês de pressão, desfile na rua, pegado na mão. Postei foto e o caramba, com um beijinho e textão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas. Eu voei tão alto. Canta comigo, eu quero ouvir. Hoje eu vou. E eu só quero uísque vagabundo igual você, e vem com a dor de cabeça junto. Acabou os homens que prestam no mundo. Ana Prado aqui no nosso programa Whisky Vagabundo. É o nome dessa música que acabou de tocar aí, ó. Zoeira ruim dela. Olha, e a Motobras, você sabe que a Motobras, ela tem peças, acessórios, lá tem oficina mecânica com os melhores profissionais. Na hora de você, olha, pode quebrar, pode rebolar, consertar a sua moto, você leva para a Motobras, porque a Motobras está pronta para atender você. Não é à toa que ela é a número 1 de Acrelândia. Eu falei Motobras, o telefone lá para contato é o 99952-4750. Fale com o Nietzsche, fale com a Miriam, lá da Motobras. Serralheria e Tornearia Oliveira, olha, você que está precisando de portas, janelas, estruturas metálicas, portões, fale com o pessoal da Serralheria e Tornearia Oliveira, porque, olha, eles fazem o melhor preço da nossa região. Serralheria e Tornearia Oliveira. Meu grande amigo Máximo, e aí, Máximo? Ai, ai, mandar um forte abraço aqui pra Simone. Ela que é a esposa do Leonardo Cowboy, mãe da Valentina. Ela é, que mais? Não, tá bom até aí, né? Tá bom até aí, não pô, fala mais nada não. Ela é irmã da Elizabeth, que mais? Tá bom até aí, homem flores. Não continua que vai longe. Muito bem, então a Juvenil está ouvindo o nosso programa. Dirlando Cordeiro. Ê, Dirlando. Terça-feira, de boa, tranquilo, né, Dirlando? Ê, Dirlando. Rosa Gomes também está ouvindo o nosso programa. Ê, Rosa Gomes. Abraço para você, Dirlando Cordeiro. A Lúcia Santana também diz que está ouvindo. Olha, tem coisas que você tem que ouvir, porque tem ouvido, e tem que ver, porque tem olhos. Como é que você se perde em Acrelândia? Diga aí pra mim. Diga aí pra mim, você que é mais velho aqui em Acrelândia, você acha que tem condições de se perder aqui em Acrelândia, ou computador? Ou não? Você acha que não tem como se perder aqui? Não pode, não tem como. Você gosta, né? É, eu sei. Então tá bom, vamos embora, porque tem mais música. Cala a boca, computador. Vamos trazer mais músicas. Roça, roça em mim. Que lá vem pedrada. E pra você não esquecer, é mais uma do LP. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido. Elas gostam de sentar no perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco, de se apaixonar no cowboy. Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pós, sabe? Me bota gostosinho. Me bota galopando gostosinho. Ah, juntou, é LP, a boiadeira, é Felipe, bebê. Chama na pressão. Sutil. Vai. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido. Elas gostam de sentar o perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco. Se apaixona no cowboy. Vai com calma, bebê. Depois do pré tem o pós. Sabe que nós faz bem gostosinho. Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim: roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Hoje tu vira o olho galopando. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho. Me bota, me bota, me bota gostosinho. Me bota galopando gostosinho. A boiadeira chega, bebê! Calma! Oh, oh, oh.

Mercantil DR. É o mercado que faz a diferença nos preços. O lugar de você comprar todo dia. Gêneros alimentícios, verduras, bebidas, biscoitos, sandálias, plásticos, alumínios, frios em geral, refrigerantes, carvão, água mineral, tudo para o seu dia a dia. Mercantil DR. Tem um açougue que vende a carne de qualidade e peixe. Venha fazer suas compras no Mercantil DR. Bom atendimento e muitas variedades. Na Avenida Adenilson Rogério de Oliveira, na rotatória, saída para Plácido de Castro. Do jeitão que elas gostam. ZYC 217, canal 200. Rádio Comunitária Alternativa FM, 87.9 MHz. Estamos operando na Rua São Paulo, número 363, bairro Centro, município de Acrelândia. Flores, o locutor top. Muito bem, já estamos de volta aqui com a programação nessa tarde. Hoje de terça-feira, dia 11 de julho. Mandar um forte abraço aqui pro Claudemir. É o Claudemir? O nosso boa tarde pro James, o enfermeiro também. É o pessoal aí, ó, curtindo o nosso programa. Tá pensando o que, cara? Aqui nós invadimos a casa de todo mundo aí, ó. Até na casa do Claudemir, do E-James, estamos lá conectados. Os caras estão lá ouvindo a nossa programação nessa super tarde. Hoje de terça-feira aí. Meu amigo Juvenal, ei, Juvenal. Tá aí na escuta do nosso programa. A Simone também tá conectada, de Irlando Cordeiro. A Claudineia e o Carlos. Ê, Claudio. Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. Ninho Music, o estourado de Sumbaúna, Bahia. Que toma conta de mim e não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mar. Só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Que toma conta de mim, que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Tá aí mais uma música do Ferinha Nadisson aqui no programa Duas. Agora sim,